Introdução Workshop 525. Criação de isótopos de energia de carbono. Forças únicas de aminoácido. Hemácias. Encontros pentágonos. Haja de acordo com isso. A parte de ensinamento desse workshop é principalmente sobre a energia do carbono e como ele se converte em todas as diferentes formas de vida e coisas que temos na criação. Não é tão fácil acompanhar esse ensinamento, pois ele reúne muito do conhecimento que aprendemos nos anos anteriores, como o carbono 12, estado da matéria, e o carbono 14, campos universais ou estado do plasma. Isso também está relacionado ao carbono no aminoácido, ou o que chamamos de Sr. Cohen. Se você se lembra do passado, o carbono é um ponto no tetraedro do Cohen, que é o aminoácido, que pode alternar entre carbono 12 e o carbono 14. Esse é o elo com o universo e com a viagem por transmutação com a alma. Essas introduções devem ser simples, mas tentarei com minha compreensão limitada explicar mais. Uma coisa que me chamou a atenção foi quando o Sr. Cash disse que quando o hidrogênio entra nos campos ambientais de um planeta como a Terra, a energia carbono começa a se sobrecarregar em cima dos campos do hidrogênio e dos raios cósmicos, e começa a criar isótopos de energia de carbono. Em seguida, ele fez uma longa lista dos diferentes números de carbono dos isótopos que precisamos aprender a criar. Isso me fez pensar em quando eu estava estudando química, e eles nos ensinaram que todos os compostos orgânicos contêm longas cadeias de carbono e hidrogênio e constituem tudo o que chamamos de vida. Isso foi o máximo que eles conseguiram explicar. Portanto, talvez essa sobrecarga de carbono 14 ao entrar em qualquer ambiente do universo seja o mecanismo fundamental da criação. O plasma de hidrogênio é o bloco básico de construção de todos os elementos e está viajando junto com os raios cósmicos e com o carbono 14 através do universo. Então, quando se depara com uma área que tem plasma se formando, como sistemas solares e planetas, esse carbono 14 na parte de trás do hidrogênio dos raios cósmicos fica sobrecarregado ao interagir com os campos gravitacionais e magnéticos locais e com a inércia, e começa assim a se converter em diferentes elementos que podem criar diferentes formas de vida, ou o que chamamos de isótopos de carbono. De certa forma, esses campos de carbono 14, hidrogênio, raios cósmicos, são o amor que vem do Criador se espalhando por todo o ambiente dele, que é o Únicos, e fornecem a energia, a informação para criar tudo na criação. E é por isso que precisamos entender isso se quisermos fazer a transmutação da alma. Lembre-se de que isso está no estado de plasma, e é por isso que nossos cientistas não sabem nada sobre isso. O conhecimento deles, dos cientistas, só começa quando o carbono 14 começa a se manifestar na fisicalidade em um ambiente como a Terra. É interessante o fato de haver três componentes nos campos de criação, ou seja, o hidrogênio, o raio cósmico e carbono 14. Talvez seja um tipo de trindade sobre a qual as religiões falam. No cristianismo, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No budismo, temos o corpo, a fala e a mente. No hinduísmo, temos o Deus Criador Brahma, sustentador Vishnu e destruidor Mahesh. Na ciência do plasma, temos a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem. São as maneiras pelas quais o homem conceitua os princípios fundamentais da criação. Outra parte desse ensinamento foi sobre a necessidade de entender como funciona a força do campo do aminoácido quando transmutamos. Em primeiro lugar, devemos saber que a hemoglobina é composta de quatro cadeias de proteínas de aminoácidos chamadas peptídeos e que elas têm um íon de ferro no centro, o que chamamos de hemácias. Dizem que a hemácia transfere o oxigênio para as células, principalmente por meio dos pulmões. Na ciência do plasma, entendemos que o sangue transporta campos magnéticos e faz parte de um processo maior de transmutação de energia e criação de células específicas em locais específicos controlados pelo cérebro. O Sr. Cash fala sobre o aminoácido de uma maneira muito diferente da dos nossos cientistas. Ele disse hoje, Sr. Cash, que para transmutar temos que entender e aprender a criar as diferentes forças de campo do aminoácido. Eu entendi que ele quis dizer que cada uma das coisas na criação tem uma força de aminoácido exclusiva e única, e que para poder transmutar não apenas o ser humano, mas também as outras coisas que ele carrega consigo, como a bagagem, a comida, temos que ser capazes de criar essas forças de campo. O Sr. Cash usou o exemplo da transmutação de uma noiva para Nova York e para levar um pacote completo, precisamos saber a força do aminoácido de suas roupas e da bolsa de mão com a maçã dentro da bolsa. Todas elas têm forças diferentes. Até mesmo a comida dentro do estômago dela tem sua própria força de aminoácido, e para transportar essa comida é preciso combiná-la. Caso contrário, ela acabará em Nova York sentindo fome e terá que comer novamente. O Sr. Cash também disse que as pedras são criadas a partir de uma estrutura de aminoácido. Eu me pergunto o que isso significa, pois conhecemos a pedra como uma coleção de minerais sem carbono e hidrogênio. Então onde está a conexão de aminoácido? Ou será que existe um aminoácido no nível plasmático antes de a pedra ser criada e não podemos vê-lo? O Sr. Cash também disse que temos que aprender sobre o aminoácido gasoso. Então ele comentou que por não entendermos isso, é por isso que não conseguimos manifestar nossa fisicalidade na transmutação. De uma forma sutil, ele disse que a alma tem esse conhecimento. É uma boa ideia conhecer o entendimento do estado da matéria do aminoácido. O amino do aminoácido se refere ao grupo nitrogênio e hidrogênio, e o ácido refere-se ao ácido carboxílico, que é o COOH. Eles se unem e formam uma espécie de cabeça da molécula. No meio, eles colocam R para se referir a cadeias de diferentes tamanhos de carbonos e hidrogênios. O tamanho do R é o que cria as variedades de aminoácidos, e essas são as forças de campo que teremos que descobrir para transmutá-los. No estado de plasma é diferente. Trabalhamos com a força do campo magnético e gravitacional desses grupos antes que eles se transformem em estado de matéria e possam ser vistos em um microscópio. É muito interessante, se você colocar a palavra hemoglobina na busca do Google, a imagem à direita de uma hemácia. Ela se parece com um disco, como um disco voador, ou deveríamos dizer, reator de plasma. Em seguida, abaixo dessa imagem, são mostradas longas cadeias enroladas de quatro tipos diferentes de proteínas conectadas umas às outras, contornando o formato de disco circular da hemácia. Por um minuto, esqueça todos esses nomes e apenas sinta através da sua alma o que você está vendo, ou o que poderia ser. O que eu vejo é um OVNI com reatores magrave dinâmicos em seu interior, provavelmente gerando campos magnéticos. Nunca consegui me relacionar realmente com o conceito de transferência de oxigênio, embora isso também seja possível. É o micro dentro do macro e as interações do loop infinito de quatro tipos diferentes de bobinas. Mas por que quatro proteínas diferentes? Uma formação estelar tem quatro reatores diferentes configurados para criar um fluxo de campo. Portanto, há milhões e milhões desses pequenos geradores de campos magnéticos que chamamos de hemácias fluindo continuamente em nosso corpo. Para ir ainda mais longe, o que me lembro dos ensinamentos do Sr. Cash é que temos as hemácias de um lado, o sistema nervoso do outro e a linfa flui no meio, que é basicamente água salgada. A emoção vem através do sangue e a corrente através do sistema nervoso, e os gânglios do nosso corpo são criados entre eles. Isso me lembra a nossa caixa de CO2. É como um mundo dentro de outro mundo, dentro de outro mundo e assim por diante. Isso pode ser outro pequeno auxílio para nos ajudar a contemplar o que nossos magraves estão realmente fazendo. Se você já tentou costurar peças de couro de seis lados ou hexágonos para fazer uma bola de futebol, você descobrirá que não é possível transformá-la em uma esfera a menos que você adicione um certo número de pentágonos a ela. A bola de futebol é exatamente como o carbono 60, ou o que também é conhecido como fulereno, ou, em inglês, buckyball. O Sr. Cash fez uma afirmação muito forte de que se não quisermos nos tornar os fantasmas do universo, é melhor entendermos o carbono 60 e como produzi-lo. Por meio do carbono 60, podemos encontrar o aminoácido denominador comum de todas as estruturas do universo e do Únicos. Essa é uma afirmação muito importante. Ela está novamente relacionada ao que foi dito anteriormente, que o carbono 14 sobrecarregado cria isótopos de energia que compõem todas as diferentes formas de vida. Ele disse que pode haver formas de vida fora do carbono, mas ele não entrou em detalhes. O que ele quis dizer é que, por meio do carbono 60, podemos manifestar a fisicalidade. Vamos juntar algumas das diferentes informações que ele deu sobre o carbono 60. A maior dica é que 5 vezes carbono 12 é carbono 60. Se você já leu sobre o fullereno, os professores costumavam fazer com que seus alunos brincassem com ímãs esféricos, encadeando eles como cadeias de carbono e em seguida empurrando eles juntos para formar esferas de carbono 60 com pentágonos. A partir disso, podemos facilmente imaginar como o carbono 12 pode se formar em esferas de carbono 60. Ele disse que é o mesmo com o plasma, que tem pentágonos dentro dele. Caso contrário, eles não se manterão unidos, e é assim que o universo funciona. E nossa pele tem muitos pentágonos que podem ser vistos em um microscópio, e esses pentágonos são o que nos liga à energia universal. Talvez o universo também seja formado como um fullereno, porque ele disse que há formações de pentágonos em nosso universo que nos conectam a outros universos. E que o único tem um pentágono denominador comum que conecta todos os universos. Isso soa quase como os portais de que eles falam na ficção científica. E os campos de denominador comum passam por esse pentágono e se conectam ao Criador. Encontramos outra maneira de voltar para casa, ou talvez seja o único caminho. Além disso, todas as criaturas do universo têm essa conexão pentagonal em sua estrutura. Ele disse que por meio de nossos gães e magraves, deveríamos tentar interagir com o carbono 60 e aprender a produzi-lo. Talvez seja aí que usamos nossa emoção e também que a alma tem esse conhecimento dentro dela. E para fazer a transmutação, criamos as condições do carbono 14 e do carbono 60 e de alguma forma isso está relacionado à nossa pele, que tem células pentagonais. Isso me faz lembrar a abertura e o fechamento dos poros da pele quando fazemos no Qigong, o exercício chinês. Mas talvez seja melhor não misturar os métodos aqui. Ele estava nos dizendo, Sr. Cash, repetidamente nesse workshop, que já temos o conhecimento dentro de nós. Cabe a nós acessá-lo. E temos que fazer isso por nós mesmos. Isso não pode ser feito em nome dos profetas ou de qualquer outra pessoa. Por meio da transferência de todo esse conhecimento, podemos dizer o quanto estamos nos aproximando da transmutação completa. Como parte do processo de pré-transmutação, ele testará a capacidade de manifestar alguém na frente dos buscadores de conhecimento usando apenas uma foto. Pode ser um animal ou uma pessoa. A razão pela qual ele pode usar uma foto é que no momento em que ela foi feita, foi estabelecida uma conexão por meio das energias. E com Cristo ele nem precisaria de uma foto, pois apenas com a nossa compreensão da história e por meio de nossas emoções e pensamentos criamos o vínculo com essa alma. E isso também se deve ao fato de que todos no universo têm sua própria força de campo única. Isso seria como uma assinatura ou uma impressão digital que nos identifica na criação. Entendo que isso estaria na alma de todos, mas também na força do aminoácido quando a alma manifesta a fisicalidade. Para completar a transmutação, temos que entender todo o processo da criação. Isso realmente significa tornar-se iluminado e não precisamos de uma vida inteira para aprender isso. Podemos aprender em segundos, e isso se dá por meio da aplicação do que aprendemos. De certa forma, pulamos do penhasco e temos fé que vamos voar. Houve um russo chamado Maurice Friedman que fez exatamente isso quando ele era jovem e ele chegou até a quebrar os ossos dele. Eu acho que ele não era maduro o suficiente na época ou talvez tenha feito isso por impulso. Ele passou sua vida na Índia servindo aos outros e no final alcançou a sua iluminação. O fato de servir verdadeiramente aos outros expôs o ego e por meio do amor veio o conhecimento. E como o Sr. Cash enfatizou, temos que fazer isso por nós mesmos, nos iluminar e por meio disso aprender a usar os campos de energia do universo. Uma maneira muito importante de fazer isso é ensinar o que já entendemos sobre o conhecimento da ciência do plasma. Não se trata apenas de repetir conceitos sobre os quais lemos, mas de ser um exemplo do conhecimento que já aplicamos em nossa vida e, é claro, manter a humildade em relação a isso. Ele quis compartilhar conosco como é a sensação de transmutar, e o Sr. Cash fez a analogia de puxar uma rosa primeiro o caule através de um anel. É muito bom passar algum tempo com isso. O caule é a linha de hidrogênio e as folhas e a flor são nossa vida da fisicalidade, nossas emoções e tudo o que acreditamos que somos. Todos eles fluem para o centro como energia. Primeiro há uma expansão da alma sobre a alma da fisicalidade e depois a conversão de volta em energia que flui para o caule, que está sendo puxado para o anel, que se torna mais parecido como um tubo esse anel. Tudo isso acontece instantaneamente e a rosa aparece do outro lado como uma nova rosa, embora tenha a mesma aparência. Quando eu pensei nisso pela primeira vez, parecia um daqueles desenhos animados em que o personagem é sugado para um ponto, desaparece e depois reaparece em outro lugar. Ou como se estivéssemos sentados no sofá e de repente todo o nosso ser se transformasse em energia e atravessássemos um anel, e desaparecêssemos e reaparecêssemos sentados do outro lado do sofá. Tudo isso acontece tão instantaneamente que não conseguimos ver o processo. E logo, isso se tornará uma realidade e não um desenho animado. Quando o Sr. Cash diz que temos uma linha plana, entendo que isso significa que a emoção da alma do homem, da alma da fisicalidade se torna uma só. É nesse momento que nossa vida se torna equilibrada e ele explicou isso de uma maneira muito bonita. Quando a alma do homem se expande sobre a alma da fisicalidade, ela se enclausura em si mesma. Nesse momento, a alma da fisicalidade pode se soltar e relaxar, pois ela não precisa mais mentir, enganar, roubar ou matar para sobreviver. Ela sente o conforto de estar sendo cuidada pela alma. Todas as necessidades dela são atendidas, e ela pode se render a essa sensação de segurança da alma. Se pensarmos bem, não é isso que todos nós estamos buscando? Alguém para cuidar de nós, para que possamos relaxar e aproveitar a vida? Mas sempre buscamos segurança no mundo externo e construímos nosso mundo, assim, em torno de ideias falsas, relacionamentos falsos e ignorância. Agora sabemos que devemos procurar no lugar certo, que é dentro de nós mesmos, como nossa alma. Um buscador de conhecimento fez um comentário dizendo que percebeu que nunca recebeu de seus pais a sabedoria e o conhecimento sobre o amor e como viver a vida. Esse buscador de conhecimento acertou em cheio. Começamos a vida da maneira errada e nunca recebemos a orientação e o conhecimento corretos sobre como viver. De certa forma, para chegarmos até aqui na vida, tivemos que nos levantar da lama da vida por conta própria. Porque todos os outros estão deitados na lama e ainda estão dizendo: é maravilhoso e não há mais nada além disso, então aproveite. Há mais coisas que eu gostaria de dizer sobre esse tópico, mas quando eu começo a pensar em como esclarecer as coisas, eu percebo que tudo está interligado e quando não temos uma boa compreensão básica sobre a vida e como a criação ocorre, então isso não será compreendido, ou pior, será mal compreendido e interpretado. Como o Sr. Cash disse hoje, analise sua vida e descubra onde você cometeu os erros. Mas e se tudo tiver sido um erro? E se a base esteve errada desde o início? Estar sem a nossa alma é estar isolado, sozinho e afastado da fonte da nossa própria criação. Quando alguém pede ajuda e tem o verdadeiro desejo de aprender, é bom que essa pessoa reconheça primeiro a verdade sobre onde ela está e comece do início. O simples fato de saber que fomos criados a partir dos campos magnéticos do Criador e que estamos sempre conectados a Ele é um grande passo no mundo de hoje. E também saber que nossa alma é nossa conexão com os outros e com toda a vida. Ao ouvirmos os ensinamentos, a alma da fisicalidade ou o ego pode entrar em cena e tentar interpretar o conhecimento de forma errada. E com isso, sofremos e nos desviamos do caminho. É por isso que o Sr. Cash contou a história de como ele aprendeu, por não poder comer açúcar quando era criança, que ele era a causa de seu próprio sofrimento e não outra pessoa. Hoje, houve muitas pequenas dicas sobre essas coisas. O Sr. Cash alertou os chineses para não roubarem a tecnologia, pois eles se punirão. E ele também falou sobre as tribos isoladas na Amazônia, que é difícil ensinar alguém quando essa pessoa não tem o conhecimento básico sobre a vida. Os franco-atiradores israelenses mataram pelo menos 10 mil crianças e essas almas terão que responder por isso. E isso causará a própria destruição deles. E devemos entender que Deus fornece tudo para nós. Somos nós que negamos o acesso a isso. Por fim, o Sr. Cash encerrou o workshop com outro exemplo de sua vida pessoal. Quando ele passou pela aprovação de não saber se sua família havia sido morta ou não no atentado de Manchester, e com isso, ele adquiriu um conhecimento claro dentro de si mesmo de que ele não queria que outras pessoas tivessem que sentir a mesma dor que ele sentiu, e ele estava disposto a se sacrificar para ajudar nesse processo. Nessa história, há uma chave para a iluminação. Mas cada um de nós precisa destrancar isso por nós mesmos. Sentir a dor da vida e não querer que os outros sofram é um processo muito profundo que toma conta de todo o nosso ser. Não se trata de um desejo sentimental. Grandes pessoas ao longo da história passaram por isso e nos inspiraram. É simples, mas ao mesmo tempo não é simples. Tem diferentes dimensões e profundidades, e de alguma forma, nós desenvolvemos isso por meio de nossas experiências de vida, e isso dá frutos. Podemos dizer que amadurecemos para isso. É bom tentar refletir sobre como seria essa sensação. Mas quando isso acontece de fato, é como um lampejo e toma conta de você. Há muito conhecimento oculto neste workshop que levará algum tempo para ser descoberto. Outros tópicos desse workshop. O Sr. Cash disse que com uma gota na água de um aquário ele pode criar um peixe. Agora essa gota é a nossa alma e o aquário são os campos do universo. A alma da fisicalidade gosta de mentir e temos que ensiná-la a viver de acordo com o eto de Mitra. Se a alma da fisicalidade mentir para a alma, em vez de acabarmos com o câncer como na Terra, acabaremos como nômades vagando pelo espaço. Há uma maneira de verificar na fisicalidade o quão perto estamos de conseguir transmutar. É um sinal na estrutura da fisicalidade. Tente conectar uma grave em nosso cérebro. Foi dada uma explicação clara sobre o significado do magrave, relacionando ele ao pensar, falar e fazer o bem. Se conseguirmos todos os três, acabaremos chegando ao Criador. Compreenda a totalidade do trabalho de sua própria alma e da alma da fisicalidade. Mantenha-se correto em seu comportamento em todos os momentos. E então, veja o que acontece. Obrigado por ouvirem. Índice rápido do workshop 525. Hoje expandimos nosso conhecimento e compreensão de nosso ciclo de vida. Como nos unimos na dimensão da criação, sem saber. Mudamos para diferentes dimensões e características de acordo com nossa linha de conexão com o universo. Para viver e existir em qualquer lugar do universo, seja neste planeta ou no espaço, e para nos manifestarmos em uma combinação de existências tangíveis e não tangíveis, mas que contenham a continuidade da vida, precisamos de diferentes conexões com pacotes de energia, como o carbono 12, e um denominador comum de raios cósmicos, que geralmente funcionam na parte de trás do carbono 14. Na semana passada, demos algumas explicações sobre denominadores comuns, como a linha de corrente contínua que fica no hidrogênio. O carbono está sobrecarregado nesse denominador comum. Portanto, quando você entra no estado de matéria da vida neste planeta, obtém desvios de visões ou isótopos de energia plasmática do carbono e não da energia do estado de matéria. Isso o conecta à fonte, mas também o conecta ao estado de matéria que é transportado pelo carbono. No futuro, os cientistas entenderão que o denominador comum do hidrogênio nos conectará ao Criador e à criação. Podemos viajar na sobrecarga do nível de energia de plasma do estado de matéria do tempo e do lugar e na condição atmosférica do carbono 12 e na condição gravitacional deste planeta. Mas se viajarmos em outro planeta, em outra posição, teremos uma conversão do carbono. Ele estará no nível de energia, ou o que chamamos de radiação de carbono 14, e se converterá ao estado de matéria nessa posição. Isso significa que no universo, uma vez estabelecida a linha do denominador comum, então podemos viajar nos campos de energia sobrecarregados. Esses campos são um desvio dos campos do ambiente que surgem por meio de interações. Então o ambiente determina como o carbono 14 ou o raio cósmico é convertido no estado de matéria no tempo, lugar e posição. Ele faz isso por meio da interação com os campos gravitacionais e magnéticos daquele local. Isso cria as condições para a criação de uma nova vida naquela posição. É importante que os buscadores de conhecimento e cientistas que trabalham na tecnologia espacial do futuro entendam isso. Isso significa que se você quiser viajar da Terra para outro planeta, você viaja no denominador comum do hidrogênio, que é sobrecarregado pela conexão de aminoácidos e carbono do homem, e depois se converte nos campos gravitacionais e magnéticos daquela posição. E isso permitirá que você se manifeste naquele tempo, espaço e posição. Mesmo que você aterrisse em um lugar onde não há carbono, você ainda pode existir lá. Quando o homem puder passar por essa conversão, nós enviaremos ao espaço com o aminoácido da Terra e ele poderá se converter ao tempo, lugar e posição. Então, digamos que você tem o Sr. Corren, o aminoácido, e, por exemplo, nessa posição o carbono 14 se converte por reflexão da força universal do carbono 60 em potássio. Então, na verdade, você tem o Sr. Corren mais potássio, campos magnéticos plasmáticos. Isso permitirá que você crie um novo tipo de hemoglobina para que você possa sobreviver, reagir e viver naquele lugar e posição. Conhecemos esse conhecimento e tecnologia, o vemos diariamente, mas nunca o entendemos. Há plantas que podem prender moscas e comê-las ou digeri-las. Elas passam por esse processo porque quando as folhas se fecham sobre a mosca, ela não está mais na condição atmosférica daquela mosca. Ela está em uma condição plasmática das duas superfícies da folha que prenderam o inseto nela. É como quando você coloca comida na boca e a fecha. Se você coloca uma banana na boca e a fecha, ela se torna uma condição plasmática. Não é mais uma banana no estado de matéria ali. O homem pode aprender sobre a condição cósmica e universal e sobre a condição de raio cósmico com essa planta e como ela converte duas dimensões no espaço, o que permite assim que a alma do homem, quando retornar à Terra, volte ao aminoácido de carbono 12 no estado de matéria. Você pode ver isso na estrutura do homem e da hemoglobina. Nós chamamos isso de aminoácido, mas é na força da hemoglobina. É diferente do aminoácido de uma planta ou do aminoácido de que é feita uma pedra. O homem precisa descobrir como criar a mesma combinação de aminoácido para o Sr. Corren para que eles possam coexistir, viveram um dentro do outro, através um do outro. Isso significa que quando colocamos você em um sistema com seu lindo vestido para ir a um casamento de Londres e Nova York, e se acontecer de você estar com fome e levar uma banana na bolsa, podemos transferir tudo isso junto com você. Temos que transferir o aminoácido da banana, o aminoácido das roupas que você usa e o restante. Se não fizermos isso corretamente, você chegará a Nova York com seu traje de aniversário e sem comida para comer, porque não conseguimos transferir a bolsa. Não entendemos o conceito. E é por isso que muitos de vocês, buscadores de conhecimento, não conseguem se manifestar durante a transmutação, porque nunca inserimos isso em nossos sistemas, apesar de sabermos disso há décadas. Os novos sistemas têm essas coisas inseridas neles. Portanto, aqueles de vocês que se juntarem a nós amanhã poderão transmutar na dimensão da energia da alma. Vocês podem transferir a condição plasmática do aminoácido do conteúdo do seu corpo. Se não fizermos isso corretamente, o belo bife que você acabou de comer em Londres não estará com você quando você chegar a Nova York e você ficará com fome novamente. Isso ocorre porque o aminoácido do alimento no interior é diferente do aminoácido do corpo. As implicações e o entendimento dessa ciência precisam ser desvendados e compreendidos. O estômago do homem é igual à planta que fecha suas folhas ao redor da mosca. Como convertemos o aminoácido de diferentes estruturas para as energias do corpo do homem? Como convertemos comprimido de potássio, cálcio, magnésio em estado sólido que você engoliu e apenas absorvemos energias deles? Nosso corpo transmuta automaticamente as energias internas. Mas nunca entendemos e continuamos com o ditado: ignorância é uma benção. Temos que aprender isso agora que entramos na ciência da transmutação e da transferência de energia. Caso contrário, a noiva pode aparecer no casamento de outro planeta nua, porque você se esqueceu de acrescentar o aminoácido da posição e da conexão, do tempo, do espaço e da manifestação. Como um bebê recém-nascido aprendendo a andar, você ainda não começou a se levantar, muito menos a dar os primeiros passos do conhecimento do universo, que por si só são milhares de passos. É por isso que aqueles de vocês que foram à Lua não conseguiram se manifestar fisicamente. É porque vocês nunca entenderam o aminoácido, embora eu tenha ensinado isso a vocês há 4 ou 5 anos. Isso está registrado nos workshops de buscadores de conhecimento com imagens. Agora nós colocamos isso em prática no desenvolvimento das novas tecnologias. Nossos buscadores de conhecimento agora podem entender o que isso significa e como implementar isso. A próxima etapa é encontrar a condição do aminoácido no estado gasoso, o que é outro problema. Muitos cientistas falam sobre o jogo do carbono 60, mas ainda não o entenderam. Por que temos essa estrutura cristalina? Qual é a sua finalidade no universo? Para entender o que é o carbono 60, olhe para sua pele e veja onde estão localizadas as células do pentágono de 5 lados. Essa célula, esse pedaço de pele, faz parte da estrutura do carbono 60, que permite que você se conecte aos campos magnéticos universais que estão contidos nesse universo. No futuro, o homem terá que entender como sair dessa estrutura cristalina para poder viajar para outra dimensão e outro universo. O carbono 60 é muito simples. É 5 vezes o carbono 12. Para entender melhor isso, observe as bolas de futebol de couro mais antigas e conte quantos hexágonos de 6 lados você tem ali, e então quantos pentágonos ou gomos de 5 lados você tem ali. Geralmente há 1 ou 2. Sem os pentágonos, você não terá as esferas. O mesmo acontece com o plasma. Sem os pentágonos, ele não se manterá. É assim que o universo funciona. Para chegar ao limite desse universo e viajar para outro universo, você precisa encontrar esse pentágono de 5 lados para atravessar. É a linha de conexão entre os universos. Esse ponto pentagonal, no Únicos, é comum a todos os universos. Essa é a linha de conexão entre os universos. Até mesmo os campos de denominador comum que vão para o Criador passam por esse pentágono. Aqueles que ainda estão com dificuldade com seus magraves, tentem entender esse problema cientificamente. Estamos nos preparando para isso. Só porque você tem um telefone celular não significa que você precisa entender como ele funciona ou como funciona o tradutor que converte todos os idiomas engraçados que você fala nele. Os idiomas são traduzidos para o que as pessoas do outro lado entendem. Por volta de 2004, os belgas lançaram um tradutor automático. O rei da Bélgica organizou o roubo dessa tecnologia do inventor. Esse é um hábito dos belgas. Agora, o tradutor de idiomas no telefone celular é comumente usado. Só porque você não entende uma tecnologia não significa que você não possa usá-la. Aqueles de vocês que estão no jogo do Magrave Gans, tentem entender e interagir com o carbono 60. Entendam como produzi-lo. Por meio do carbono 60, você pode encontrar o aminoácido denominador comum de todas as estruturas do universo do Únicos. Se você não souber disso, isso tornará seu risco. Você perderá tudo no universo, porque não conseguirá se converter. Você se tornará uma daquelas almas que estão perdidas no espaço, ou o que chamamos de fantasma do universo. Porque você não poderá se manifestar na fisicalidade em nenhum tempo e lugar no espaço. Aqueles que se juntarem a nós na sessão de amanhã terão pela primeira vez acesso ao que eu chamo de condição do aminoácido universal, o que significa que vocês poderão se manifestar na fisicalidade em qualquer lugar e tempo do universo. Isso se vocês conseguirem replicar isso. Estamos preparando aqueles que participam das sessões mensais para a transmutação completa até mesmo da fisicalidade. Ao desenvolver essas tecnologias, precisamos proteger vocês e fazer com que a transmutação seja proveitosa. Portanto, temos que criar todas as condições certas. Muitos de vocês têm o problema de estarem muito apegados à fisicalidade e não conseguem sentir nada. Até mesmo seu pensamento faz parte do processo de transmutação, mas vocês querem tanto ter o controle que não entendem que seu pensamento é parte do nível de transmutação. Se você entender, então você será capaz de manifestar a fisicalidade. No processo de desenvolvimento dessa tecnologia, explicaremos tudo sobre o processo de criação. Os cientistas do futuro serão beneficiados por isso. Serão desenvolvidas tecnologias que ajudarão o homem a ir para o próximo passo. Esses ensinamentos das últimas décadas estabeleceram a base e o conhecimento básico para a humanidade entender e, em algum momento no futuro, a humanidade ajudará a evoluir o conhecimento do universo e isso será benéfico para todos os cidadãos do universo. O homem precisa aprender a produzir carbono 60, carbono 14, carbono 28, carbono 30, carbono 12 e carbono em um nível de 4. Agora vocês entendem. Eu falei sobre isso nas patentes originais da Fundação Cash quando falei sobre gases inertes e o jogo que eles farão na criação da ionização e para criar as condições da radiação cósmica e não dos raios cósmicos ou dos campos cósmicos. Se vocês entenderam a totalidade do que foi discutido nos últimos minutos, então gradualmente vocês estão se movendo em direção à transmutação total. Nossos cientistas precisam entender e ser capazes de implementar isso criando as condições para o carbono 14 e carbono 60. A dica de como produzi-los está na compreensão da estrutura da pele do homem e na capacidade de replicar isso. Se você tiver um microscópio, você pode procurar em sua pele onde estão localizadas as células perfeitas do pentágono de 5 lados da pele. Esse é o seu ponto de conexão com a energia universal. No futuro, os cientistas usarão esses pentágonos para criar o ponto de transmutação entre os universos. Toda criatura contém esses plasmas em forma de pentágono na dimensão de sua fisicalidade ou energia. Você precisa ser capaz de criar as 4 dimensões do aminoácido para poder viver e sobreviver no universo. A Terra tem os estados de gás, líquido e sólido e tem uma condição de vida. Toda estrutura no universo tem o mesmo. O homem precisa entender esse conhecimento plenamente antes de se transmutar. Esse conhecimento está embutido na alma do homem e não no DNA do homem. De acordo com a estrutura do RNA, por meio do conhecimento universal, cria esses pequenos pentágonos de 5 lados em sua pele. Sua aparência é a mesma daquelas bolas de futebol preta e branca. Em uma bola de futebol, você só precisa de alguns pentágonos, enquanto na pele do homem, devido à curvatura e às forças de campo a serem sustentadas, você precisa de muitos desses pentágonos. Agora você entende o quanto mais precisa entender. E o quanto estamos nos aproximando de sua capacidade de fazer uma transmutação completa. Nas próximas semanas pedirei que você envie uma foto ao vivo online. Pode ser seu tio, presidente de uma nação, um cachorro ou um gato. Na sua presença manifestaremos essa entidade no horário e no local que você concordar. Por exemplo, se você não vê sua mãe há 20 anos porque ela mora na Austrália e você mora nos Estados Unidos, com a foto dela poderemos transmutá-la para você. Se isso parecer mágica para você, tente entender a ciência disso. Quando a imagem da foto é criada, as energias da dimensão da conexão também são criadas. Não precisamos de mais do que isso para fazer isso. Foi assim que consegui dizer a vocês há muitos anos que posso trazer o Cristo para vocês verem. Não precisamos nem mesmo da imagem. Apenas o pensamento e a compreensão dos livros de história do homem serão suficientes para nos proporcionar essa conexão. Isso virá por meio da emoção e da intenção, pois todo mundo tem seu próprio campo de força único. Há muito mais a aprender sobre a criação. Vocês, buscadores de conhecimento, são como um bando de patos que estou tentando reunir no buraco do conhecimento da criação. E vocês estão tentando escapar. Há apenas um buraco para atravessar, que é o buraco do conhecimento da criação. Não podemos forçá-los a aprender. Vocês precisam fazer isso por conta própria, elevando sua alma e compreendendo o conhecimento. Para completar a ciência da transmutação, vocês, como buscadores de conhecimento, precisam entender todo o processo da criação. Mas vocês não precisam de uma vida inteira para aprender isso. Vocês podem acessar isso em segundos, se vocês entenderem e aplicarem isso. Isso é chamado de iluminação, e eu chamo isso de conhecimento do universo. E ele se tornará disponível para vocês. Vocês não precisam mais bater a cabeça no chão 17 vezes por dia, nem bater a cabeça contra a grande muralha de Jerusalém. Tudo o que você precisa é de clareza de alma e clareza de compreensão do conhecimento da criação. Ninguém pode dar isso a você, ou, em nome de um profeta, ayatolás ou qualquer outra coisa. Você mesmo tem que entender e se iluminar com os campos de energia do universo e aprender a usá-los. Vocês não precisam passar pelo canal da dor, pois isso não levará vocês a lugar algum. Vocês precisam passar pelo canal do prazer, e o prazer está em dar e amar os outros, o que abrirá assim as outras portas do conhecimento para vocês. É por isso que continuo dizendo a vocês para ensinarem a tecnologia, pois ao ensinarem, vocês esvaziarão seu copo e ele será preenchido novamente com novos conhecimentos, o que os levará um passo adiante. Entretanto, no momento em que você começar a abusar disso, você voltará ao início novamente. Você pode pensar que entendeu muito, mas na verdade está apenas galopando em uma poça de sujeira que você criou para si mesmo devido à arrogância de pensar que você entendeu algum conhecimento. Mas na verdade, você não o entendeu. Você precisa entender a estrutura da criação e da existência. Você precisa entender como e quais coisas são aplicadas, a quem e onde elas são aplicadas. Como você converte um plasma para o estado de matéria? E então, como você converte essa matéria de volta em plasma? Isso não é feito com sal, vinagre e açúcar. Isso é possível por meio da compreensão da ciência da criação. Mais ou menos nos últimos 10 anos, ensinei a vocês todo o conhecimento. Cabe a vocês irem de volta, pegarem e aplicarem. Tentem reproduzir isso. Todos esses sistemas de plasma e sistemas Magrave bloquearam vocês de compreenderem a totalidade da criação. Quando você produz um gás dentro da dimensão, para que ele serve? O que ele cria? Aonde ele me conecta? Será que preciso dele e como posso usá-lo também? Quando você cria o aminoácido, a que você está conectado? No aminoácido ocorre o que você faz se for um planeta que não tem nitrogênio e em vez disso ele tem potássio. Será que você pode trocar o potássio pelo nitrogênio e ainda manter o aminoácido? O hidrogênio e o carbono manterão você conectado ao universo na dimensão da energia de conversão. O nitrogênio se torna potássio. Você pode parecer um pouco verde por causa disso. Na Terra, o nitrogênio faz com que tenhamos uma pele de cor amarronzada. Se você for para onde tem plutônio e urânio, então você ficará um pouco mais prateado. No futuro, você poderá aprender a ser especialista em ver quais cores estão na pele e assim saber se alguém tem uma impressão digital de outro universo. De certa forma, se você conseguir encontrar a combinação de força de campo dessa célula pentagonal de 5 lados, ela funcionará como um buraco para espiar a condição da existência. Se você entender e conseguir alcançar a combinação desse processo, então você pode facilmente criar plasma na condição universal. Caso contrário, ainda estará brincando com brinquedos de criança, como os Magraves. Para ampliar seu conhecimento, você precisa se sentar e analisar o que você deixou passar. Na sessão de amanhã, muitos de vocês passarão por novas experiências e vivenciarão novas dimensões. Alguns de vocês poderão entrar em transmutação e se ver e se tocar fisicamente, mas não saberão onde estão. Então vocês terão que analisar isso. Vocês terão que descobrir como retornar à situação. Nós estaremos sentados em segundo plano, criando o ambiente. Vocês são os dançarinos, enquanto nós criamos a pista de dança para vocês. Um de vocês pode gostar de dançar grego, outro árabe, ou outro ir a uma discoteca em Nova York para sacudir. É importante que você entenda como se transmutar e não que nós o forcemos a criar algo. É importante que você entenda como criar a conexão de carbono com a força dos campos do tempo, do lugar e da posição. Ao compreender isso, você entenderá por que, ao se deslocar pelo planeta, o homem mudou sua aparência em diferentes ambientes. Isso se deve ao fato de a conversão do carbono 14 em relação ao tempo e ao lugar ter uma força de campo diferente, e a combinação dos dois cria uma nova dimensão para a estrutura do aminoácido do isótopo. E isso lhe dá características diferentes, como olhos estreitos, pele mais escura, olhos mais claros e tudo mais. É assim que cientificamente o homem sofreu mutação em tantas raças, cores e tudo mais. Quando um homem negro saiu da África Oriental em um barco e foi parar na Austrália, suas características mudaram. Quando o homem negro subiu os rios e depois de séculos chegou à Europa, ele se tornou loiro e de olhos azuis. As mudanças vêm da interação entre o carbono 14 do corpo, a contenção do carbono 60 e a linha de comunicação da condição física do carbono 12 do corpo físico, que juntos interagem da mesma forma que o planeta Terra. O carbono 14 está conectado ao seu sistema solar, o carbono 12 é a condição do estado da matéria de sua existência, e o carbono 60 é a contenção do tempo, do lugar e da posição do sistema solar, do planeta e do próprio homem. Agora vocês entendem como vocês sofreram mutação quando saíram da África. E agora vocês entendem quando digo que quando vocês transmutarem da África como africanos, acabarão na Finlândia com pele branca, cabelos loiros e olhos azuis. É assim que se viaja com a alma. Mas quando você viaja na dimensão da fisicalidade, você chega com a mesma aparência de quando saiu, porque você não moveu a alma. Eu me pergunto quando no futuro o homem testará isso e enviará parte da energia de si mesmo pela condição física de uma aeronave para a Finlândia e depois enviará as outras partes por meio da alma. E quando ele chegar, quem será ele? Então seu problema é como encaixar um no outro. Como serão nossas pessoas bonitas e esquizofrênicas quando se transmutarem? Uma será negra e a outra branca? Porque quando a alma interage com o seu ambiente e manifesta a fisicalidade, precisa satisfazer as duas emoções das almas. Agora você entende como a vida do homem se tornará doce. Com tanto conhecimento para explorar, o homem esquecerá as guerras e os conflitos e jogará o jogo de ser um mágico melhor. A mudança está aqui e vocês não têm escolha. De uma forma ou de outra, há uma força por trás que os empurra para atravessar esse buraco para os patos. Vocês podem tentar passar um a um pelo buraco e serem pegos pelo pescoço do outro lado, ou, se vocês entenderem totalmente que o mundo não existe, então ao viajarem pela alma, ninguém poderá pegá-los do outro lado. Então vocês entenderão como alguns de vocês conseguem atravessar as paredes. Vocês fazem isso por meio da transferência da energia e não na dimensão física onde se machucam, batem a cabeça ou quebram um braço ou ao tentar atravessar uma parede em estado de matéria que não permite você fazer isso. À medida que vocês se tornarem especialistas, vocês serão capazes de atravessar qualquer parede, qualquer montanha ou o que vocês quiserem. Isso é como as histórias de Mestre Shikun sobre as quais lemos. A partir de amanhã, vocês testarão esse conhecimento. Amanhã é a primeira fase disso. Gradualmente, muitos de vocês devem ser capazes de transmutar. A transmutação nesta Terra é muito simples, pois vocês partem como homens e chegam como homens, ou talvez como cães. Se vocês brincarem um pouco com a energia ao longo do caminho, talvez vocês acabem com o aminoácido de um cachorro, mas ao mesmo tempo vocês ainda poderão falar e dizer às pessoas quem vocês são. O problema virá quando transmutarmos o primeiro casal para a Lua, onde teremos de passar pelas dimensões de carbono 14 e carbono 60. Na transmutação, é a linha de conexão universal. Na Terra, todos vocês estão dentro do alcance dos campos gravitacionais e magnéticos do útero da aldeia da Terra. Mas fora deste planeta, vocês não estão. É por isso que separamos a transmutação para aqueles que se transferem para outro lado. Expliquei isso a vocês nos últimos ensinamentos, nos quais, dentro do plasma da Terra, somos todos linhas planas. Quando os coloco do lado de fora, vocês são duas linhas planas separadas. Uma linha plana é do plasma da Terra e a outra é a linha de plasma do Sistema Solar. Quando essas duas interagem, elas criam uma nova forma senoidal dos campos, digamos assim. Então, temos que entender como isso interage com a linha plana de plasma da Lua, para que vocês cheguem inteiros lá. Muitos de vocês serão capazes de criar, manipular, estruturar e manter os campos que desejam e criar os campos de que precisam para criar o que desejam. Isso tornará um jogo que começará para muitos de vocês nos próximos tempos. E não digam que foi algo que aconteceu por acaso. Vocês fizeram isso de propósito porque vocês se esforçaram para fazer isso. É isso que os levará a entender a totalidade, a estrutura, as possibilidades e como vocês devem se comportar. Isso levará vocês a um novo comportamento e a um lugar de compreensão de como lidar com duas coisas ao mesmo tempo. É importante aprender isso. E é importante entendermos quais são as consequências de nossas ações na dimensão da alma e nas condições da matéria, para entender assim o estado da fisicalidade do homem. Nos próximos dias e semanas ampliaremos esse conhecimento à medida que nossos buscadores de conhecimento entenderem mais e desenvolverem sistemas e tecnologias para isso. É preciso entender como mesclar o conhecimento da fisicalidade com o conhecimento da energia plasmática e como separá-los, e como a dimensão da fisicalidade deve entrar na dimensão da linha plana e como vocês transportam essas informações dentro dessa linha plasmática. Até que ponto iremos e entenderemos isso? E com que rapidez vocês podem transferir esse conhecimento para os outros? Como já dissemos muitas vezes, vou trazer a vocês uma gota de água que, quando cair em outra água, criará um peixe. Na verdade, essa gota é a sua alma, e a outra água são os campos de plasma do universo. Que tipo de peixe você se tornará no novo ambiente? Você seria um tubarão ou um peixe dourado, um polvo ou uma baleia? Cabe a você entender como reunir as condições míticas para torná-las realidade, não a nós. Não existe um projeto ou condições físicas fixas para isso. Cada alma é única, e cada condição de tempo, lugar e posição é única. Você é quem decide o que será. É você quem, por meio da dimensão de sua alma e da alma da fisicalidade, criará essa nova fisicalidade. Você tem que viver de acordo com o ethos de Mitra, pois a sua alma e alma da fisicalidade não podem mentir uma para a outra, porque se mentirem, você acabará com um câncer. E o câncer desta vez é você, como nômade, vagando sozinho pelo universo. É assim que o ethos do universo funciona. Porque como um nível de alma, conectado à alma do Criador, tu não mentirás. A alma da fisicalidade gosta de brincar de eu mentirei. Você precisa ensiná-la a jogar o jogo de Deus e não o jogo do homem. Agora você pode entender por si mesmo como deve processar isso e proceder, e como deve chegar ao ponto de interação dos campos da alma do homem. Espero sinceramente ter aberto uma porta em sua vida. Há uma maneira de verificar a fisicalidade para ver o quão perto você está da alma do homem e da alma da fisicalidade para estar pronto para a transmutação. Há um sinal que pode ser visto na estrutura da fisicalidade. Não importa o quão perto você acha que está, você ainda não pode tirar o bolo do forno se ele não estiver pronto. Mesmo que pareça cozido por fora, ele ainda pode estar cru por dentro. Eu lhe dei os sistemas Magrave. Use-os para criar uma condição para entender. Da próxima vez, tente conectar o Magrave ao seu cérebro em vez de conectá-lo à parede e veja se você obtém mais resultados. Conecte-se aos campos e não plugue nos campos. Eles foram feitos com números específicos de voltas e bobinas que levam a determinadas interações. Uma grave conecta você, mais ou menos, a todos os espectros de campo do universo. Mas você não tem o conhecimento e não consegue entender isso. Você ainda está se preocupando se é uma curva para a direita ou para a esquerda. É um humano e muitas centenas de curvas, campos, esquerda, direita, para cima, para baixo e todas as outras coisas. E a força de campo central do universo. Por meio do Magrav, você pode entrar por transmutação nos reinos e dimensões do universo. Isto é, se sua alma e alma da fisicalidade não mentirem uma para a outra. Você pode dizer que quer transmutar, mas na verdade também quer economizar na conta de luz. Então mantenha-se fiel à sua conta de luz e continue sendo um cidadão deste planeta. Você não pode mentir sobre isso. Mas se você quiser ir além, então veja a estrutura e os anéis do Magrave como os três reis. Um está dentro do outro e em cada nível é capaz de estar correto. Em seguida, descubra como você se sentou nos três reis magos que os judeus celebram. Talvez você entenda que se pensar o bem, você se conectará ao nível inferior. Ou será que é o nível superior? Se você falar o bem, será que isso conectará os níveis superiores e inferiores? E se você fazer o bem, então sua fisicalidade será uma manifestação de sua posição. Se você pensar o bem e falar o bem, mas fizer o mal, então você não irá a lugar algum. Como você não pode trapacear entre as duas coisas, elas estão cientes da verdade dentro de você. Você precisa aceitar a responsabilidade dos três de forma correta para ganhar o prêmio principal. Então você precisa obter toda a força em cada volta correta, a emoção de tristeza, alegria e todas as outras. Se você acertar cada volta de cada bobina de cada nível, então você alcançará a força de campo do Criador. Acho que eu não poderia ter explicado o propósito dos Magraves de uma maneira mais clara do que esta. Este é o seu lugar para testar você mesmo. Não conecte na parede. Entenda como ele funciona em conjunto com o trabalho de sua própria vida. Quantos de vocês criaram os Magraves e os ligaram com a energia de si mesmos? Ou vocês colocam aminoácidos de ganso e todos os tipos de coisas no centro da bola? Um dia, a humanidade vai rir do que vocês, buscadores de conhecimento, fizeram com seus magraves. Eles dirão que ele poderia ter dito a eles desde o início do que se tratava. Mas o problema é que quando vocês não tentam, então vocês não aprendem e não entendem. Agora vocês estão tentando, e vocês não têm escolha a não ser entender. Entenda a totalidade do trabalho de sua própria alma e da alma da fisicalidade. Mantenha-se correto em seu comportamento em todos os momentos e em todas as linhas, e então você verá o que acontece. Nunca roube. Sempre peça primeiro. Nunca pense que é seu direito pegar. Se você já esteve perto de mim, viu que eu sempre peço. Não importa o que seja, porque quando é dado, então carrega aquela alma para a elevação. Agora você entende a totalidade. Agora você entende o jogo que está sendo jogado por você, sua alma e sua alma da fisicalidade, ao mesmo tempo, lugar e posição. Espero ter aberto seus olhos hoje para o que está por vir e o que vocês precisam fazer para fazer parte disso, e como podem se conectar uns com os outros. Amanhã, quando vocês se juntarem a nós, se vocês tiverem um sistema Magrave, deixe-no na sala ao lado. Certifiquem-se de não ter uma grave na mesma sala que vocês durante a sessão. Nas próximas sessões, mostrarei como usar uma grave e sua alma lhe ensinará o que você tem feito de errado. Não traga uma grave com você para a sessão de amanhã. Certifique-se de que você não está nem perto de um sistema grave, porque você experimentará um novo ciclo de vida. E quando você transmutar em algum lugar, não diga que imaginou isso. Porque agora você tem a capacidade de se manifestar fisicamente na dimensão de energia. Vamos ver quantos de vocês desfrutarão da viagem amanhã. Fico imaginando quantos de vocês passarão pela barreira da transmutação e da transferência. juntamos todos os ensinamentos anteriores do ensinamento da alma, raios cósmicos, sistemas magraves e tudo mais. Tudo isso foi colocado na mesma panela para cozinhar e deixar a sopa pronta para ser consumida. Tudo depende do fogo que você coloca sobre ela. E de certa forma, não precisa de fogo. Só precisa da essência da compreensão. Esse é o fim da parte 1 do índice rápido do workshop 525. Na semana passada, a Fundação Cash anunciou os novos grupos de pesquisa para o Arizona, Irã e China. Então, um de nossos mais queridos buscadores de conhecimento colocou uma nota dizendo: "Isso é uma escravidão, temos que pagar por nossa pesquisa e então os direitos intelectuais não nos pertencem, pertencem à Fundação Cash" e todo o resto que ele falou. Eu também fiz uma nota em resposta. Se fazemos uma coisa dessas, é para o bem da humanidade. Eu gasto todos os ativos possíveis e faço toda a pesquisa. No final, tudo que faço vai para a fundação e, portanto, para a humanidade. De certa forma, estou desapegado da parte financeira. Estou desapegado de minha própria vida, na qual coloco tudo, e estou desapegado do conhecimento adquirido, porque tudo vai para a fundação. Nós vivemos do que fazemos. Não estamos pedindo que você faça nada que nós não façamos. Por outro lado, quando você se torna um pesquisador, isso lhe permite aplicar os ensinamentos e adquirir novos conhecimentos sobre a ciência do plasma. Se no final do seu compromisso você decidir continuar com a pesquisa da Fundação Cash, provavelmente você será empregado pela Fundação Cash e os 25 mil por ano que você pagou se tornarão um salário de 100 mil a 200 mil por ano pela Fundação Cash, se o dinheiro for o seu objetivo. Entretanto, muitos buscadores de conhecimento que vieram para Cinzano na Itália e em outros lugares não percebem que a pequena mensalidade que vocês pagaram não foi capaz de cobrir todas as despesas. A Fundação Cash acabou pagando muito dinheiro apenas para manter os buscadores de conhecimento lá. O aluguel e a manutenção têm que ser pagos por alguém. Na Itália, só a manutenção das instalações custava 30 mil por mês, sem contar todas as outras despesas de apoio. Portanto, sua mensalidade não cobriria as despesas de funcionamento da pesquisa. Tudo na sociedade custa dinheiro. Quando você vai ao supermercado para comprar comida, você tem que pagar por ela e depois levá-la para casa e cozinhá-la. O mesmo acontece com a Fundação Cash, mas desta vez você cozinha para a humanidade. Portanto, aqueles que acham que estão pagando muito, precisam entender que não pagaram quase nada em comparação com as despesas que teremos. De certa forma, o que ensinei hoje na primeira parte mostra que ainda nem começamos o processo do conhecimento. Estamos apenas brincando com os blocos de Lego. Ainda não sabemos como montá-los e como eles ficarão no final. É por isso que a pesquisa é necessária e precisa ser feita. O governo chinês paga do lado deles e a Fundação Cash trará 200 cientistas próprios e nós mesmos temos que pagar por isso. Parte do pagamento vem por meio de vocês como buscadores de conhecimento e nós pagamos a outra parte. Nós oferecemos uma mão de colaboração aos outros governos e estamos aguardando a resposta deles. Veremos como eles responderão e o que virá a seguir e como moldaremos isso. Aqueles que quiserem fazer parte dessa pesquisa, por favor, concluam o processo para que estejamos prontos em setembro. No processo da Fundação Cash de desenvolvimento de material por meio de novas tecnologias, ofereceremos a vocês novos sistemas para fazer testes. Usando conhecimento, podemos estender isso para o outro lado do desenvolvimento espacial. Por favor, entenda que não posso fazer mais do que estou fazendo agora. Eu dou tudo para a Fundação Cash. Normalmente, as pessoas se aposentam aos 65 anos, colocam as pernas para cima, tornam-se pensionistas e esperam o caixão chegar. Mas no meu caso, acabei de iniciar um novo ciclo de ensino, desenvolvimento e disseminação do conhecimento. Agora tenho outro ciclo de 65 anos para completar para vocês antes que eu possa me tornar um aposentado. Portanto, um novo ciclo de vida, novos ensinamentos e novo compartilhamento do conhecimento começou para mim. Espero que vocês entendam que eu não me acomodei e disse: "Ah, chega, cansei disso." Eu acabei de começar um novo berçário de conhecimento e ainda vou à primeira aula. E espero que vocês, como buscadores de conhecimento, façam o mesmo, porque a idade não conta, pois o tempo não existe. Se houver alguma pergunta, nós a responderemos. Caso contrário, não somos condutores de escravos e não consideramos ninguém como escravo. Pergunta para o Sr. Cash. Temos que nos converter na forma de um dodecaedro para poder transmutar? Sr. Cash responde. No estado da matéria, não. Mas, de certa forma, quando você se torna um plasma de si mesmo, sim. Mas, por outro lado, voltemos ao livro 2. Em ambas as extremidades, você é um plasma, em uma forma esférica. Entre as duas extremidades, você é um raio, embora seja o mesmo plasma. Você decide para onde quer se transmutar nessa forma, na extremidade ou no meio. O meio não é impossível, mas levará mais tempo e suas perdas serão maiores ali. Esticar a bola de futebol lhe dá muitas vantagens. Em uma esfera e com os raios, os campos magnéticos de ordem superior vão para a borda externa e os de ordem inferior vão para o centro. Um plasma nesse estado é como em um vácuo. Os campos mais fortes, que são os mais fracos, ficam no centro. É assim que funciona. O trabalho dos raios cósmicos é muito parecido com o vácuo ou o sistema centrífugo em que os campos mais fortes, o material mais pesado vai para o limite externo e o mais leve, que é a linha do denominador comum, vai para o centro. Para isso, você precisa ser capaz de viajar em uma forma esférica, depois cilíndrica e, em seguida, esférica novamente. Mesmo a forma cilíndrica é tão estreita que não é de fato cilíndrica. É mais parecida com um anel do que com um campo, porque você está viajando na linha do denominador comum, que é muito estreita. Ele fez uma analogia com a sensação de transmutar. É como passar por um cilindro, e o exemplo é o de puxar uma rosa, primeiro o caule da rosa, por um anel. O caule é a linha central e esse é o hidrogênio. Todas as folhas e flores que precisam passar pelo anel são como sua vida da fisicalidade, emoções e tudo mais. Mas de alguma forma você insere tudo isso no anel, o que faz com que o anel se transforme em um tubo, e então a flor sai do tubo na outra extremidade. É assim que você se sentirá durante a transmutação. Você é uma linda rosa e o caule é a linha de conexão com o Criador. É como se você estivesse em um túnel sendo puxado pelo caule e então saísse do outro lado, e dizemos que você é a mesma rosa. No túnel, você passou pela transmutação do tempo e do espaço no universo. Se você calcular mal o anel e o tamanho do tubo, então você sairá do outro lado com uma rosa ligeiramente diferente, instável e trêmula. Se você acertar tudo, você sairá com a mesma rosa giratória que você era na partida. Os tons de cor podem parecer um pouco diferentes devido a todas as interações de campo. Você não precisa se tornar nada, porque você já é tudo isso. O livro 1 está na extremidade antes de você entrar no tubo. O livro 2 é o tubo. E então você termina do outro lado com o restante das rosas como parte da comunidade universal. Espero ter explicado isso de forma simples o suficiente para que vocês possam entender. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou sobre Ciro Grande, ou Kurush, nos últimos workshops e como ele é um exemplo de como os homens devem tratar as mulheres e que se uma mulher se tornar uma abusadora, ela tem o direito de ir embora. Minha pergunta é, como as mulheres devem tratar os homens em uma parceria? Sr. Cash responde. Na época de Kurush e Darius, havia um mês chamado algo como Mês dos Amantes, e havia um dia chamado Dia dos Amantes. Quando o mês e o dia se tornavam iguais, os homens faziam tudo nesse dia para suas esposas. Essa é uma tradição de 2.500 anos no Irã. Os homens reverenciam suas mulheres, compram presentes para elas e tudo mais para elas nesse dia. Era para as mulheres, portanto, significava suas mães, esposas, filhas e qualquer outro relacionamento feminino. É um ponto de respeito, talvez um pouco semelhante ao dia dos namorados de hoje. Aqui o Sr. Cash fala mais sobre como as mulheres são tratadas no Alcorão e também que o dia dos namorados no Ocidente não é muito equilibrado e é comercializado para que os homens comprem rosas. Se eles não fizerem isso, eles terão problemas. E por que unilateral? Por que as mulheres não compram rosas para os homens? Por que o amor não pode ser recíproco e em todos os momentos, e não apenas no dia dos namorados? Nós nos esquecemos de como amar, porque nos esquecemos de como amar o Criador. E agora todos ficamos emaranhados com a ilusão. É um longo, longo caminho para o homem entender a verdade sobre a criação. Estarei com vocês ao vivo por algum tempo na sessão de amanhã e depois irei me retirar. Vamos monitorar e alterar as coisas em segundo plano. Talvez deixemos o sistema funcionar por 30 horas até que o tempo do Zoom expire ou talvez por mais tempo, e talvez você possa ir e vir durante todo o final de semana. É um sistema novo. Façam seus comentários no chat, mas sejam precisos para que possamos entendê-los. Controlaremos tudo em segundo plano por meio de nossos sistemas, como, quando e de que forma você recebe. Alteramos os parâmetros com frequência e observamos como você reage. Analisamos principalmente os primeiros 3 a 5 minutos. Depois de encerrarmos a sessão, você pode continuar a ficar ou entrar e sair da sala como antes. Certifique-se de que ninguém toque em seu sistema quando você estiver longe dele. Não o dê a outra pessoa para entrar e testar, você entenderá os motivos. Siga o verdadeiro voto de silêncio e fique quieto, não tussa, não pule ou faça todo tipo de coisa. Caso contrário, isso interferirá em nossos testes. Estamos trabalhando nesse sistema há meses e anos, que apresentaremos amanhã. Gostaríamos de ver como ele se comporta. São os primeiros passos na transmutação do plasma e isso é crucial. Alguns de vocês podem passar pela transmutação amanhã ou passar pela conversão pela primeira vez. Digam-nos o que acontece. Vamos mantê-los conectados ao nosso sistema continuamente para não perdê-los no espaço. Veremos para onde vamos. É a primeira vez que o colocamos na Arca de Noé, mas depende de quão longe você vai e onde você aterriça. Pergunta para o Sr. Cash. Você nos ensinou sobre a alma e a transmutação física, mas existe transmutação emocional? Sr. Cash responde. Você leva suas emoções com você não tem escolha. A consciência. Quando a alma ou a energia central se expande para além da fisicalidade, a fisicalidade não precisa manifestar a fisicalidade, porque está abraçada ou envolta na alma. Está em uma zona de conforto de campos, onde não precisa fazer nada. Não precisa roubar ou mentir para sobreviver. Ela se sente confortável por estar dentro da alma e não precisa fazer coisas erradas e tudo mais. Se o estado de pânico que mostramos nos gráficos anteriores, em que a alma da fisicalidade e a fisicalidade começam a saltar, não ocorrer, teremos então uma bela linha reta no gráfico. Isso significa que a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade estão conectadas entre si e têm a mesma emoção. Sua linha de emoção se torna uma só. Se a alma da fisicalidade não mentir, ela pode pedir para a alma que a leve para ver a avó. Esse é o trabalho da alma, e ela sabe onde ela está e pode ir até lá. Em outras palavras, você quer sinceramente ir ver a avó. Não há mentiras ocultas na comunicação. O Sr. Cash fala sobre ir ver um avô que ele nunca conheceu e do qual só tinha uma foto. Ele conseguiu estabelecer uma linha de conexão por meio de sua emoção de querer vê-lo. Além disso, ele não pode se intrometer com seu avô. Ele pode elevar a alma dele para poder conhecer seus netos. Isso requer um tipo de desapego da fisicalidade, porque entendemos que a alma está nas mãos perfeitas do Criador. E é aí que entra a emoção. Não pode haver mentira entre as duas coisas. Não pode ser sim, eu não quero, mas não, eu quero. E quão sincero você é? Elas não podem mentir uma para a outra. A alma da fisicalidade, uma vez abraçada pela alma do homem, não precisa mentir. Ela tem a emoção do amor puro, e para ver a alma ser. A alma da fisicalidade se sente segura e protegida dentro da alma do homem e todas as suas necessidades são atendidas de modo que ela não precisa matar para sobreviver. É a sensação de ser totalmente cuidado e de estar segura em casa. Nesse sentimento, a emoção da alma do homem e da alma da fisicalidade se tornam uma só. E quando se tornam uma só, você atinge o nível de conexão com o Criador, porque então não há dimensão. Um dia ensinarei isso, e um dia vocês entenderão. No momento, ainda é muito cedo. Então vocês terão que aprender a julgar e a entender a emoção das almas como uma só. Pergunta para o Sr. Cash. Enquanto ouvia a sabedoria do Sr. Cash, ocorreu-me que isso é algo que nunca experimentei quando era criança por meio de meus pais. Em geral, nunca recebi conhecimento sobre a vida e o amor. É por isso que sou muito grato por estar experimentando isso agora. Você mostrará a transmutação na China? Isso significaria que poderíamos nos transformar fisicamente em uma pessoa diferente e poderíamos consertar quaisquer defeitos físicos com os quais nascemos? Sr. Cash responde: estamos testando a transmutação e isso faz parte do nosso trabalho em Sânia. Mas a transmutação completa será feita em Isfahan, no Irã, e a confirmação e acompanhamento serão feitos em Washington ou no Arizona, dependendo de como chegarmos a um acordo com o governo americano. A comunidade chinesa está exercendo muita pressão sobre a Fundação Cash para que mostre algo em Sânia. Eles estão dizendo que é preciso dizer aos chineses o que será exibido e então eles virão ver. Eu disse: isso não é um show de mágica ou a feira de Chicago quando Edison e Tesla vieram mostrar a lâmpada. Por definição da tecnologia, mostraremos várias tecnologias. A transmutação pode ser uma possibilidade ou produção parcial de outras coisas. Estamos lá para a tecnologia de defesa com o governo chinês como parte da estrutura. Parte do acordo que assinamos com o governo chinês foi para o desenvolvimento espacial. Portanto, estamos convidando o pessoal militar e espacial chinês para se juntar a nós. Então, estendemos o convite aos cientistas americanos para que se juntem a nós. O mesmo convite será feito a algumas outras nações. Não estamos em uma conferência para fazer um show de mágica em Sânia. Estamos lá para trazer e mostrar tecnologias. Desde maio do ano passado, estamos enviando parte dessa tecnologia para os chineses e mostramos parte dessa tecnologia para os militares e autoridades chinesas. Fizemos alguns testes para confirmar muitas coisas. Depende de vocês o que podemos mostrar. Se mostrarmos mágica, então teremos 1 bilhão de pessoas sentadas lá. E não precisamos disso. Vocês estão indo lá para entender o conhecimento, mas é preciso entender que muitos buscadores de conhecimento da China vêm para roubar a tecnologia. Eles são bem conhecidos por isso. Muito recentemente eles roubaram uma de nossas tecnologias e a divulgaram na mídia chinesa. Antes de nossa reunião com as autoridades em que demonstramos a tecnologia, essa tecnologia não estava disponível na China. Então, em 3 ou 4 semanas, eles a copiaram e a colocaram como uma invenção chinesa. Vamos punir pesadamente os chineses por isso. Vocês entenderão muito em breve. A tecnologia que mostramos aos militares chineses em poucas semanas foi transformada em uma invenção chinesa. Puniremos de forma científica os chineses por essa má conduta. Eles entenderão em breve o quanto eles perderam por causa desse comportamento. E eles tiveram a audácia de nos enviar uma cópia do vídeo. Como sempre, tenho paciência, mas o governo chinês pagará caro por fazer isso, e nós os informamos disso. Venha para a conferência para aprender sobre a nova tecnologia e não para roubar. Caso contrário, seu país pagará caro por isso. Você perderá uma parte da tecnologia que poderia trazer um pagamento enorme para a sua revolução industrial. De certa forma, você perderá a exclusividade e terá de lidar com os outros governos que aparecerão e estudarão. Portanto, espere ver belas tecnologias na China, mas não venha para roubar tecnologias. Pergunta para o Sr. Cash: a transmutação em massa induziria o decaimento nuclear? A adição de energia poderia causar um desequilíbrio no planeta e fazer com que ele se dividisse? Sr. Cash responde: temos um belo ditado em farsa, que é: o que é a formiga para fazer uma sopa com suas pernas? Basicamente, a energia do ser humano é tão pequena que não faz nenhuma diferença em toda a estrutura do campo de plasma deste planeta ou deste sistema solar. Mas para nós é importante, porque é a nossa alma. Como diz a velha canção, somos todos apenas mais um tijolo na parede. E isso é como a grande muralha da China. Pense em quantos tijolos você precisa para fazer essa muralha. Pergunta para o Sr. Cash: por que na reentrada da transmutação senti como se o corpo estivesse, como se estivesse carregando alguns dados à medida que a consciência retorna para a fisicalidade? Obrigado por explicar minha experiência de forma científica. Sr. Cash responde: é aquele choro do nascimento que temos. Choramos no momento do nascimento físico do útero da mãe. Temos consciência da vida quando estamos dentro do útero. Quando saímos do túnel do nascimento, aprendemos uma nova vida instantaneamente. parte dos dados de informação para fazer a conversão está em nossos genes. Nossa alma faz o mesmo quando passamos pela transmutação. Ela não está baixando algo ou fazendo download de algo, mas sim equilibrando a fisicalidade para que ela possa suportar as informações ou a viagem que você fez pelo nível de energia. Mais e mais de vocês passarão por isso. Falei sobre esse choro que ouvi de vocês quando vocês voltaram por meio da transmutação. É o som de "ah". Vocês choraram quando saíram do útero de sua mãe para clicar nos sistemas. Você faz o mesmo com a transmutação. A fisicalidade confirma que retornou. É como mudar para uma voltagem mais baixa. Ou como em uma rodovia, quando você está indo a 100 km por hora e de repente precisa reduzir a velocidade para 30 km por hora. Você está se equilibrando para uma nova condição. Não está fazendo um download. É bom ouvir um buscador de conhecimento explicar isso, porque é exatamente isso que acontece. Quanto mais você aprende a fazer essas transmutações, mais você aprende a arte da iluminação. Uma nota aqui, o que eu acho que o Sr. Cash está dizendo é que às vezes ele experimenta eventos ou coisas por meio da alma e só mais tarde, depois que certas coisas acontecem, é que ele percebe por que ele passou por aquilo. Foi uma preparação para que algumas mudanças acontecessem. Por exemplo, ele estava no Vaticano e o Papa estava dobrando o chapéu e o manto e colocando-os sobre a mesa dizendo: "Meu trabalho está feito." Depois algo como: "Você pode levar as pedras de volta para o Coliseu. Eu encerrei o ciclo, como prometi, e serei o último Papa." Sr. Cash diz: "Foi muito interessante a sinceridade do homem que era o Papa. A emoção estava lá. Vimos a vestimenta ser retirada e ele se tornou um homem comum e foi embora. Sua emoção era: é para os outros entenderem, chegou a hora. Com o tempo, explicarei essas coisas. Então, quando você volta para a dimensão da fisicalidade, quem ele é, ou agora, o que tenho que preparar para que isso se complete? O que resta a ser feito ali? A alma tomou o rumo. Agora, a vida física tem que fazer a dimensão e tem que trazer essa dimensão." Pergunta para o Sr. Cash: "A música sempre me emociona. Se os campos e o plasma trazem equilíbrio ao corpo humano, eles também podem ser transmitidos pelo som, especialmente pela música, que por si só já transmite emoções e a beleza do Criador. Estou certo disso? Nisso?" Sr. Cash responde: "De certa forma, sim. Mas você pode ouvir uma música 100 vezes e ela vai ser apenas um ruído. Ou você pode ouvir algo apenas uma vez e a força da emoção e os campos dessa música podem lhe trazer uma nova dimensão. Ela tem um significado e toca a sua alma. A verdade é que você simplesmente estava na mesma força da música. Porque esse som é produzido pelo estado da matéria, pelas cordas ou por alguém que usa a voz do homem. Essa força de campo combina com você e você a sente e ela o toca. Então ela tem um significado." "Então sim, tem. Ela toca a força de campo de sua emoção." Acontece com todos nós que alguns sons trazem de volta certas emoções, certas reflexões de nossa vida. Porque o som na música abrange muitos espectros de campo e um deles só precisa ser compatível. É como um vírus. Se estiver na força da célula, ele se liga a ela. A música é um som e se liga à emoção cujos campos combinam com ela. Então ela pode fazer arrepiar os pelos da pele ou provocar lágrimas e tudo mais. Esses são sinais ou subprodutos dessa emoção. Todos nós temos, mas é a forma como a sentimos." Aqui o Sr. Cash contou novamente sobre como ele tem essa experiência de sentir os soldados alemães correspondendo quando ouve o som dos cascos de cavalo andando juntos. Ele sentiu isso em Viena, na Bélgica e em Nuremberg. Essas coisas estão conectadas à nossa alma e às nossas emoções, mas temos que descobrir a que elas estão conectadas e por quê. Aqui o Rick pergunta: "Você pode explicar melhor o que quer dizer com radiação cósmica e como ela é diferente de raios cósmicos ou campos?" Sr. Cash responde: "Os campos são uma coleção de raios, e os campos e os raios têm uma estrutura de força. Os raios viajam em uma direção, como um raio e como uma força. A radiação, por outro lado, é criada a partir de interações. Isso é muito claro no mundo da criação. Por exemplo, se você considerar a Terra, o Sistema Solar ou a galáxia como um campo, e o carbono 14 como um raio, então um raio de carbono 14, ao interagir com os campos do Sistema Solar, criará um atrito que chamamos de radiação cósmica. É uma arte criar e detectar a radiação cósmica. É preciso muita visualização de como se pode criar essa condição. Geralmente usamos radiação monoenergética, que é muito parecida com um laser com uma banda de larga de força menor. O raio tem um campo um pouco maior, é um volume dele. Podemos produzir radiação cósmica à vontade. O corpo do homem faz o mesmo e sabemos o processo. Também podemos criar um campo à vontade. O conhecimento de nossos buscadores de conhecimento chegou a tal ponto que podemos criar todos os três simultaneamente. Na tecnologia espacial avançada, chegamos à criação dos campos, o que é um grande passo na ciência e na tecnologia, e será mostrado em Sânia com certeza. Pergunta para o Sr. Cash. A Bíblia diz que a morte nos fará sair das sepulturas. O que isso significa exatamente e como interpretamos e entendemos isso? Sr. Cash responde. Quem escreveu isso? Quem escreveu a Bíblia? O que significa na Bíblia? E a Bíblia de quem? E qual foi o propósito de colocar isso lá? Eu não acredito no que você chama de que o que está escrito nos livros sagrados, porque tudo foi escrito para se encaixar em algo. Depende de como você decifra isso, e talvez apenas uma pequena parte seja verdadeira. Quando você analisa a história a partir de muitas fontes diferentes, você pode montar um quadro mais preciso do que realmente aconteceu. O único relato da história não é história, porque o homem junta as coisas para encaixá-las em suas próprias ideias ou propósitos. O cristianismo é um deles, onde eles juntam muitas coisas para se encaixar em uma determinada ideia. Literalmente, nada é real na Torá. Eles coletaram muitas histórias diferentes de diferentes culturas anteriores e as transformaram em suas próprias histórias. É mais uma coleção de conversas da vovó, algumas das quais fizeram assim a Torá. Há um grande ponto de interrogação sobre a estrutura real da Torá e se ela era verdadeira. Havia um homem chamado Moisés, ele fez certas coisas, mas o resto do livro é apenas inventado a partir de outras histórias. Porque não há antecedentes históricos para isso. É tudo um monte do que eu chamo de mentiras, ou mentiras na forma como as histórias daquela época foram transformadas. Eles encaixam as histórias para fazer alguém parecer bom. É a mesma coisa com todas as religiões. Em inglês, existe algo chamado o último sino. Antigamente, não era possível saber com certeza se alguém estava morto antes de enterrá-lo, e com o tempo, quando cavavam os túmulos, eles viam arranhões dentro do caixão da pessoa tentando sair. Então, quando eles enterravam alguém, eles colocavam um sino no caixão para que, se a pessoa acordasse, pudesse então tocar o sino e ser retirada dali. E alguém ficava sentado em cima do túmulo por alguns dias para o caso de a pessoa acordar. O que acontece se enterrarem um homem, mas não houver um sino? A alma ainda precisa sair e deixar o corpo para trás. Qual seria o significado? Ou tem outro significado? Quando eles escreveram o último sino, será que eles estavam tentando nos dizer algo? Ciro ordenou que os judeus escrevessem a história deles. Mas esses caras nunca tinham ido à Palestina. Então você descobre o que é verdade. Para saber sobre Cristo, você precisa ler os livros históricos escritos na época. Curos, ou Ciro, fez com que os judeus escrevessem as histórias que celebravam seu Deus Jeová, mas ao mesmo tempo eles acabaram enaltecendo muito Ciro no livro. Portanto, pode-se dizer que era um livro de autoelogio sobre Curos, ou Ciro, embora grande parte dele tenha sido escrito com boa vontade. Antes de Curos, a Torá não existia de forma alguma. As pessoas não mudaram. Eles ainda estão massacrando os palestinos 4.000 anos depois, da mesma forma que Moisés. É isso que estamos vendo em Gaza nas últimas décadas e séculos. O que está acontecendo hoje em Gaza trará o fim do Estado de Israel, e eles farão isso por si mesmos, pela própria má conduta deles. Como aconteceu com Moisés, e eles se tornaram os beduínos e tiveram que viver no deserto. Agora Netanyahu está fazendo exatamente a mesma coisa. Eles se tornarão nômades novamente, mas farão isso por conta própria. Vocês verão isso nos próximos tempos. Aconselhei o governo iraniano a dar um passo para fazer isso mais rapidamente, e eles estão sentados e observando. Eles estão tentando destruir a Palestina e, com isso, destruirão a si mesmos. Veremos o fim do judaísmo em seu ciclo completo, e este é o momento. Quando seus atiradores de elite matam 10 mil crianças, essas almas têm que responder pelo sofrimento das almas da mãe e do pai. Desculpas não lhe dão motivos para fazer tais coisas. Ninguém poderia ter feito isso melhor do que Netanyahu. Vocês verão o fim do judaísmo com isso, porque muitos judeus se afastarão do judaísmo, e mais nações darão as costas a eles. Pergunta para o Sr. Cash. Um buscador de conhecimento disse que foi amplamente divulgado na mídia da internet da China que a Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa da China inventou uma tecnologia de ponta que eles chamam de escudo de plasma. Parece uma tecnologia que só existe em filmes de ficção científica. É por esse motivo que o Sr. Cash acabou de dizer que a China será punida cientificamente? Sr. Cash responde: a punição não é do jeito que você pensa. Punição significa que compartilharemos o conhecimento com outras nações. Mostramos abertamente essa tecnologia para eles e eles acham que podem simplesmente copiá-la e fazer o que quiserem, em vez de seguir o que combinamos com eles. Portanto, não é uma conduta equilibrada e nem correta. Essas tecnologias nunca existiram antes de as mostrarmos aos militares chineses. Então, como é que elas apareceram de repente, do nada? Há uma necessidade de conduta correta. A tecnologia está lá e precisa ser lançada, mas não está lá para ser roubada para ser lançada. E roubar significa fazer isso sem o nosso conhecimento e sem que estejamos presentes para confirmar a tecnologia para que todo o público a saiba e aceite. Esse é um hábito dos chineses, pois para eles a tecnologia precisa ser feita por chineses. O que é tomado, escondido, ou o que chamamos de roubado, não vem com nenhuma bênção. Esse hábito precisa ser eliminado desta nação. O orgulho do nacionalismo cegou o homem para as mentiras da ação. E os chineses terão que enfrentar isso. Eles se safaram muito disso no passado. Antes do corona, por acaso, o Sr. Cash foi convidado para uma exposição militar de alto escalão na qual são exibidas descobertas científicas na China. Por alguma razão, eles o obrigaram a ficar na entrada e não o deixaram entrar. Portanto, ele não pôde ver o que estavam mostrando. Eles não esperavam que ele fosse até lá. Mais tarde, o Sr. Cash descobriu que eles estavam exibindo a tecnologia avançada que eles haviam roubado da Fundação Cash. Enquanto ele estava lá, ele conheceu alguns americanos e eles marcaram um encontro mais tarde. Esse hábito da China precisa acabar. Isso só vai acabar quando eles descobrirem que não são os únicos com a tecnologia. E esse é o castigo deles. Nós a compartilharemos com outros. Eles fizeram isso com a agricultura da Fundação Cash, com o Copo da Vida no Corona, com a tecnologia espacial e também com a produção de gás. Eles fizeram isso várias vezes. E quando os pegamos, eles inventaram uma história de que eu era um espião. Eles me acusaram de espionar para os americanos. E eu disse a eles: agora, vocês têm que jogar o jogo direito. Eles não entendem a essência do que lhes mostramos. Eles são como um cachorro com apenas 3 pernas. Uma perna está faltando. Estabelecemos um sistema em que os americanos, iranianos, sul-africanos e franceses enfrentarão a China de forma mais ampla, em igualdade de condições, e isso será bom para a tecnologia. A China está enfrentando uma enorme situação financeira interna e por isso está fazendo essas coisas para tentar se recuperar. Mas eu mantenho silêncio porque trabalhamos muito próximos a essas pessoas. Os buscadores de conhecimento que foram contra o ethos e ajudaram os militares chineses com o Gancho do Copo da Vida ficaram milionários e estão ouvindo. Mas veja a vida deles. O que vai acontecer com os filhos deles no Canadá e nos Estados Unidos e com a família deles? Observe como eles estão enfrentando problemas em todos os lugares. A alma deles tem que equilibrar as contas. Se eles não entenderam até agora, logo entenderão. Nós não temos problemas. Eu não os levo ao tribunal. Trouxemos o conhecimento para ser compartilhado, mas se você roubar e abusar, terá que aprender a lição. Fingir que está certo, quando no fundo você sabe que roubou, é como cometer adultério. Com o tempo, tudo se acertará. Desejamos a eles tudo de bom, mas eles descobrirão que o que roubaram no plasma eram apenas migalhas, e eles perderam o bolo. Pergunta para o Sr. Cash. No Alcorão, todos os capítulos começam com "Em nome de Deus, que é extremamente generoso e extremamente clemente." Então talvez a ideia de punição seja mais uma vez por bondade e amor. Sr. Cash responde: chamamos isso de punição, mas de certa forma a punição vem do fato de não receber. Não se trata de punição da forma como normalmente se diz na linguagem quando se machuca alguém. Para alguns, não receber o amor que lhes foi dado é mais punitivo do que receber o amor e não saber o que fazer com ele. Equilibrar os livros das almas significa que por meio de seu comportamento você vive sem fazer nada de errado. Você faz tudo corretamente. A alma da fisicalidade vê isso como uma punição. Quando falamos em punir os chineses, para mim a punição não é causar danos a eles, mas sim compartilhar o conhecimento com mais pessoas. Então o que eles achavam que teriam exclusivamente passa a não ter valor algum. De modo geral, é o mesmo no Alcorão, onde se diz: em nome da misericórdia e do Deus misericordioso. Mas às vezes, quando as pessoas recebem muito, elas se esquecem do que receberam. É como se a sua comida favorita estivesse sendo servida na mesa, mas você não pudesse comê-la porque você tem uma infecção alimentar. Você sofre porque não pode comer o que quer. Aqui o Sr. Cash conta uma história pessoal dele em que experimentou esse sentimento muito doloroso quando ele era jovem. Ele disse que quando menino, ele costumava consumir muito açúcar e ele era altamente hiperativo, e eles não conseguiam pará-lo. Ele jogava todos os videogames, ele jogava todos os jogos das 5 da manhã até a meia-noite. Então ele se machucou no futebol, mas escondeu o fato dos pais. A perna estava infeccionada, e de alguma forma os pais descobriram. O médico disse que a perna talvez tivesse que ser amputada, e ele disse que durante 3 meses o Sr. Cash não poderia comer açúcar para poder baixar os níveis de açúcar no sangue. Essa era a época do Nowruz, no Irã, e eles servem doces em todos os lugares nessa época, mas ele não podia comer nenhum doce. Nessa experiência, ele entendeu perfeitamente o que significa ser punido por não ter o que deseja. É uma autopunição que vem do fato de não cuidarmos de nós mesmos adequadamente. É assim que o Criador trabalha. Ele fornece tudo, mas somos nós que nos negamos a acessar, mesmo que esteja lá. É isso que quero dizer com punição. Não vamos bater em você. Vamos tornar tudo tão disponível que você não conseguirá tocar, e essa é a sua dor. E esperamos que você entenda sua má conduta e mude seu comportamento. Pergunta para o Sr. Cash: se as pessoas que fazem coisas muito ruins se tornam uma poeira no universo, como Deus as educa? Elas passam por uma evolução de milhões de anos e depois voltam a ser humanas ou animais? Sr. Cash responde: é um processo de educação. O problema é que é muito difícil ensinar alguém que não tenha educação. Aqui o Sr. Cash deu um exemplo de tribos existentes na Amazônia que não tiveram contato com o mundo moderno e eles usam drones para observá-las. Essas tribos atiram pedras ou, se tiverem desenvolvido flechas, também atiram e usam elas contra os drones. Eles não têm o conhecimento. O homem não tem o conhecimento e esse é o problema dele. O conhecimento está lá, mas ele está se comportando como a tribo na Amazônia. Ele não entende quem está acima dele observando ele, e nesse caso, quer ajudá-lo. Os chineses têm esse problema de roubar a tecnologia, mas não paramos com a colaboração. Poderíamos ter interrompido a conferência de Sanya. Não. Mostraremos mais para que eles aprendam a ser corretos, e um dia eles aprenderão, e então obterão o conhecimento completo. Essa é a beleza disso. Pergunta para o Sr. Cash: Em seus ensinamentos sobre a alma, estamos aprendendo a ganhar confiança e a sair da confusão das religiões, e então podemos até entender as religiões de uma maneira correta. Sr. Cash responde: a felicidade vem de viver uma vida correta. Ela surge quando você faz algo para o bem dos outros. Então, sem esperar, isso volta para você. Eu tive experiência disso em minha vida profissional e particular e ao dar os ensinamentos da Fundação Cash. Quando você sente algo com tanta intensidade que não quer que os outros passem pela mesma dor, você está disposto a se sacrificar para levar isso aos outros. Você se sente parte de algo maior, que é mais importante do que os seus sentimentos e prazeres pessoais. Aqui o Sr. Cash deu um exemplo pessoal do que aconteceu com ele durante o atentado de Manchester por volta da década de 90. Seus filhos foram a uma consulta com o cabeleireiro da família que ficava a apenas 50 metros do local onde a bomba explodiu. Ele não sabia se seus filhos e sua esposa haviam morrido no atentado. Ele descreveu o processo pelo qual ele passou, as preocupações e todo o sofrimento. A partir dessa experiência, ele decidiu que não queria que outras pessoas passassem pelo que ele passou. Ele se tornou parte de uma negociação muito perigosa para acabar com a guerra na Irlanda do Norte. Ele foi avisado pelo MI5 sobre o perigo dele participar disso e perguntaram a ele por que ele queria ajudar, já que ele não tinha nada a ver com essas pessoas. O conflito era deles. O Sr. Cash teve a sensação e a convicção interior de que daria tudo de si para que outras pessoas não passassem pela dor pela qual ele passou. Com esse sentimento, ele conseguiu ajudar a trazer a paz para a Irlanda do Norte, sem que outras pessoas soubessem que ele estava envolvido. E hoje, há paz na Irlanda do Norte. Essa é a atitude de servir que ele está tentando nos ensinar. Muito obrigado por hoje. Ainda estamos prosseguindo com o nosso programa de escravidão, entre aspas, como nosso amigo afirmou ser. Você pode se inscrever no programa de pesquisa do Arizona. Não estamos mudando nada, continua a mesma coisa. Sei que os alemães se reunirão em breve para enviar 3 pessoas para representar seu grupo linguístico. Esperamos que você tenha uma viagem agradável na sessão de voo de amanhã. Será um momento fantástico para muitos de vocês. Esse é o fim do Índice Rápido do workshop de número 525.